a razão da minha vida. Um amor que me envolveu em suas mãos há um carinho que só sente o que quer. O maior amor do mundo não se pode comparar. É o amor do meu Jesus, mais profundo que o mar. Um amor que refrigera e perdoa o pecador. Que provei, Jesus é o amor. Quando a ostra é ferida, ela produz a pérola. Assim foi o meu amor na cruz.